É mais um dia, o sol já brilha, a urba acorda. Começa a rotina citadina, que a mente afoga. Por isso foca na tua sina. Traça a tua rota, procura a tua saída. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto. Canto o que sinto, isto sai-me por instinto. Nesta vida não vou desperdiçar mais um segundo. Vou dar o máximo, rápido, prego a fundo. Rumo ao futuro, podes crer que não me afundo. Na sociedade consumo, que dá frutos sem sumo. Fortaleço o meu caráter a um nível profundo. Com verticalidade como um fio de prumo. Longe do luxo, ócio e comodidade. Prefiro valores altruístas de fraternidade. Dos quais não abdico nem por breves instantes. Pois todos os momentos são brilhantes diamantes. Não mudei minha atitude nem por instantes. Todos os momentos são brilhantes diamantes. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto. Canto o que sinto, isto sai por instinto. Não mudei minha atitude nem por instantes. Todos os momentos são brilhantes diamantes. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto. Canto o que sinto, isto sai por instinto. Já se faz tarde, o percurso é longo. Mano, dá-me prato, estarola e bombo. E um sample divino para mostrar o caminho. Descobrir um mundo novo como Cristóvão Colombo. Nada temo, não tombo, nem me rendo. Vou aprendendo, surpreendendo. Não perco tempo a dizer mal do trem. E se digo bem de alguém, não é porque convém. Não sou interesseiro, sou verdadeiro. Esse pessoal oportunista deve-me dinheiro. Estou farto desta máquina capitalista. No fundo quero mais humanidade e justiça. Para acabar com a ganância e cobiça. Quem feitiça alicia e alimenta a desigualdade. Tanta dificuldade aguça a minha vontade de criar para alcançar um pouco mais de liberdade. Não mudei minha atitude nem por instante. Todos os momentos são brilhantes diamantes. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto. Canto o que sinto, isto sai por instinto. Não mudei minha atitude nem por instante. Todos os momentos são brilhantes diamantes. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto. Canto o que sinto, isto sai por instinto. Mais uma noite, a lua sobe, a urbe dorme. Sinto o calor da rima que me consome. Tenho tanta fome de microfone. Ganho o poder enorme de um ciclone. Debito palavras sincronizadas com um metrónomo. Quero me tornar autónomo e não autómato. Pois sou um ser orgânico e não mecânico. Não posso viver fechado numa sala de pânico. Amordaçado, sem poder soltar o meu cântico. Que me mantém único e autêntico. Pois quero ser fértil, não quero ser fútil. Nem ser um inútil de criatividade estéril. Sou hábil, não débil, com psicose de posse. As minhas ansiedades são de arte e gnose. Limpem-se as lágrimas que um sorriso esboça. Erga-se a fênix em nós, começa a metamorfose. Não mudei minha atitude nem por instante. Todos os momentos são brilhantes diamantes. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto. Canto o que sinto, isto sai por instinto. Não mudei minha atitude nem por instante. Todos os momentos são brilhantes diamantes. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto. Canto o que sinto, isto sai por instinto. Não mudei minha atitude nem por instante. Todos os momentos são brilhantes diamantes. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto. Canto o que sinto, isto sai por instinto. Não mudei minha atitude nem por instante. Todos os momentos são brilhantes diamantes. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto. Canto o que sinto, isto sai por instinto. Eu abro-te o trinco. Eu abro-te o trinco. Por instinto. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto.